Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa semana eu estava aqui dando um acabamento no livrinho que eu pretendo publicar sobre o Kant. O livro é uma coletânea de fragmentos soltos, né? Uns são artigos que eu escrevi, outros são apostilas de aula, outros são gravações transcritas. É tudo meio confuso, como a gente tem feito até agora, né? Não dá tempo de fazer uma coisa mais caprichada. Mas, fazendo isso, eu descobri uma coisa a meu próprio respeito que eu fiquei muito decepcionado. Que a distância entre a minha expressão oral e a minha expressão escrita é imensa e intransponível, né? Quando eu vejo a transcrição do que eu falei impressa, eu fico absolutamente horrorizado. Se eu escrevesse daquele jeito, eu mereceria ser fuzilado, sabe? Então, felizmente, a minha expressão oral, ela é muito natural, ninguém estranha, e acho que ela é até simpática. E a minha expressão escrita também, só que uma não tem nada a ver com a outra. Eu ainda não achei a maneira adequada de transpor o oral para o escrito. Eu vou continuar tentando. Essa foi uma das coisas que eu descobri. A outra, que tem mais a ver com o conteúdo do livro, é o seguinte: eu estava revendo aquelas aulas em que, eu não sei se alguns de vocês talvez lembram, outros talvez tenham ouvido isso pela primeira vez, em que eu disse que o Kant, ele não apenas inventou, criou uma nova filosofia, como todo filósofo faz, mas ele inventou uma nova maneira de filosofar. Quer dizer, o filosofar e a filosofia passaram a significar outra coisa a partir dele. Por quê? Porque ele diz o seguinte, no mínimo que ele está dizendo é o seguinte: todos antes de mim estavam enganados. Todo mundo acreditou que estava conhecendo um mundo objetivamente existente, quando, na verdade, do mundo objetivamente existente nós não sabemos nada. Tudo o que nós somos capazes de perceber são projeções dos modelos arquetípicos da nossa percepção e da nossa razão que nós projetamos sobre as coisas. Das coisas em si mesmas, nada sabemos. Então, isso quer dizer, estavam todos enganados, pensando que estavam vendo o mundo, quando, na verdade, estavam vendo apenas as formas e padrões da sua própria mente. Não a mente individual. Você não pode acusar o Kant de subjetivista, porque ele disse que esses esquemas, essas formas a priori, como ele chamava, eram universais, são iguais em todos os seres humanos. De maneira que, se estamos enganados, estamos todos enganados juntos. Mas, ainda assim, das coisas reais, nada sabemos. Só sabemos aquilo que corresponde ao nosso modo de percepção e aos padrões da nossa razão. Isso que ele disse. Isso quer dizer que, a partir daí, né, a filosofia já não pode ser a mesma de antes. Vocês estavam todos enganados, todos acreditando ingenuamente que viam um mundo real, objetivo, e o Kant mostrou que não era nada disso. Bom, dentro das coisas não pode ficar como estão, né? Você pode reagir. Né? E eu fui mostrando várias reações, mas mostrando que todas elas, no fundo, copiavam não a filosofia do Kant, mas o projeto kantiano de revelar algo que está por baixo de tudo e que ninguém tinha visto antes. Cada novo filósofo aparece revelando uma nova forma a priori, vamos dizer assim, como a chamava o Kant. Não, eu estou usando a expressão de maneira inexata, mas é um modo de dizer. Uma chave secreta, uma chave invisível, que permanecia invisível até então, né, e que o filósofo, então, revelava pela primeira vez no mundo. Preste atenção que, antes de Kant, ninguém teve jamais esta presunção. Não é isso? Mesmo René Descartes, tá certo, que foi um grande reformador da filosofia, ele apenas propôs um novo fundamento da nossa crença no mundo exterior. E essa crença, segundo ele, não seria nem Deus e nem as percepções sensíveis, mas seria a consciência que o eu tem de si mesmo. Ou seja, ele não está negando tudo que os antepassados sabiam, só está propondo um novo fundamento, né, do conhecimento do mundo. Então, nem mesmo Descartes, que foi então, vamos dizer, o mais ousado até então, tinha tido a ideia de demolir todo o passado filosófico de uma maneira tão radical quanto fez o Kant. Não é isso? E os seus sucessores, não digo os seus discípulos, porque os discípulos de Kant apenas tentaram aperfeiçoar aqui e ali coisa que o Kant estava dizendo. Né? Eu dou como exemplo, vamos dizer, de pessoas que estavam muito mais próximas do Kant, seria, por exemplo, o Augusto Comte ou Max Weber, né? Isso, vários, tá certo? No Brasil nós tivemos um emérito discípulo do Kant, que foi o Miguel Reale. Né? Isso, esses não propuseram nada de tão novo, nem radical e nem algo que contestasse o Kant. Né? Aqueles que imitaram o Kant na busca, vamos dizer, de um novo fundamento secreto da realidade, não eram discípulos de Kant. Aliás, o primeiro deles, o primeiro e mais notável deles, foi um inimigo de Kant, que foi Hegel. Né? Hegel, então, pretende revelar aos seres humanos a ação do espírito divino no mundo, a qual ele identifica com o seu próprio espírito. Quer dizer que o espírito divino vai se revelando na história do mundo e chega à sua culminação na filosofia do Hegel. Tá certo? Então quer dizer que não há exatamente uma fronteira entre o espírito divino e o espírito do Hegel. É a mesma coisa. Então uma confusão entre Deus e os seres humanos. Não é isso? Não todos os seres humanos, pelo menos o Hegel. Não é isso? Então, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo, como Kant, a descoberta de um segredo desconhecido da humanidade até então e que ele, então, revelava aos seres humanos. Logo em seguida aparece Marx dizendo, olha, toda a história anterior estavam todos enganados, porque todos agiam em função do seu interesse de classe e o interesse de classe distorce a visão que nós temos da realidade. Tá certo? E no fundo, tudo que os seres humanos estavam fazendo, eles acreditavam que estavam fazendo obras de arte, estavam fazendo cultos religiosos, estavam fazendo, construindo um Estado, tudo isso era falso. No fundo, era tudo luta de classes. Ou seja, a luta de classes era a chave secreta que determinava todas as ações de todos os seres humanos sem que eles percebessem. Até que chegou Karl Marx, está aqui a chave. Né? Logo depois aparecem inumeráveis outros fazendo a mesma coisa, tá certo? Um deles foi o Dr. Freud. O Dr. Freud, olha, nada disso foi o que vocês estão pensando, não é nem o espírito objetivo que se revela, não é nem a luta de classe, é tudo uma luta entre o id, o ego e o superego. Quer dizer, no inconsciente humano está a chave de tudo. E este inconsciente ninguém conhecia até então, eu sou o primeirão que revela esta chave. E assim por diante, é uma série inumerável. De filósofos que se dedicam, né, a esta tarefa eminentemente kantiana de revelar a chave secreta do universo que tinha sido ignorada por todos os antecessores. Mas nenhum filósofo da Antiguidade, nem da Idade Média, nem da Renascença teve jamais uma presunção desse tamanho. A mim me parece que a simples existência de várias chaves prova que todas elas são falsas. São falsas na medida em que se apresentam como a chave única. Na verdade, existem várias chaves, elas são coexistentes, nenhuma delas é tão decisiva quanto o seu autor a imagina. Tudo isso existe. Existe o espírito objetivo que se revela na história? Claro que existe. Algo de Deus tem que aparecer na história, isso é óbvio. Existe a luta de classe? Existe. Existe o ideal superável? Existe. E assim por diante. Né? Por exemplo, o linguista americano Benjamin Lee Whorf, né, ele descobre que tudo que nós pensamos já está predeterminado à gramática da nossa língua. Não é que você jamais transcende o universo do seu idioma. Então está aí a chave secreta. Tudo que vocês pensavam era apenas a gramática da sua língua falando pela sua boca. Né? Então, mais tarde, os estruturalistas e pós-estruturalistas dizem que o homem é um palhaço falado pela linguagem. Mas, e assim por diante. Aparece, por exemplo, o Michel Foucault, né? Ele vai... aparece primeiro Nietzsche. Né? Tudo que existe é a vontade de poder. Absolutamente tudo. Por trás de tudo, luta de classe, espírito objetivo, id ego superego, tudo no fundo é a vontade de poder. Né? E depois o Michel Foucault, que diz, bom, mas existe também a microfísica do poder. Daí ele começa a baixar essa ideia de que tudo é determinado pela luta do poder, ele baixa isso até as mais mínimas relações humanas. Você namorar é uma luta pelo poder, você comprar um sorvete na esquina é luta pelo poder, tá certo? Você enviar uma carta é luta pelo poder. Quer dizer, isso é a microfísica do poder, é uma presença universal. Só que ninguém tinha percebido antes, até que apareceu Michel Foucault, primeirão qualquer coisa aí, tá? Né? Então, esse negócio de ser o primeirão a revelar o segredo do universo virou uma mania entre todos os filósofos, o que fez, no meu modesto entender, que toda a filosofia a partir daí não foi séria mais. A presunção é excessiva e as realizações nunca estão à altura da sua própria ambição. Todos eles fazem alguma coisa, mas ele pode jogar tudo fora, dizer que Hegel é um palhaço, Nietzsche é um palhaço. Não, alguma coisa eles descobriram. Mas, e o que eles descobriram sempre acaba sendo útil de algum jeito, mas está sempre infinitamente abaixo da sua presunção de reveladores do segredo do universo, do conhecimento da história. Mas, e eu estava pensando justamente nisso quando me apareceu mais um, que eu nem conhecia, aqui, o Peter Kingsley, no livro Catafalco, com o subtítulo Carl Jung e o Fim da Humanidade. Eu não li inteiro ainda, mas já deu para entender do que se trata. Né? Esse Peter Kingsley participou de vários encontros daquele centro Eranos, então várias conferências notáveis do próprio Jung, do Henri Corbin, os cérebros mais notáveis do século XX estiveram lá no Eranos falando alguma coisa. Né? E o principal animador desses encontros era o próprio Carl Jung. Né? E o Carl Jung, das obras completas dele, então, nas obras completas ficaram faltando vários elementos que estão sendo publicados agora. Um é o famoso Livro Vermelho, o outro é uma coleção de notas que acho que deu 6 ou 7 volumes, né? Que é um material místico, esotérico do Jung. Né? E você vê que coisa. O Jung disse uma vez que o único sujeito que o compreendeu foi Henri Corbin. Henri Corbin era um diplomata francês, ele foi embaixador no Irã, e ele se dedicou a traduzir textos do sufismo iraniano. Textos que não tinham sido publicados nem em iraniano, nem em persa, ainda porque circulavam discretamente dentro das tarikas. Tarikas são organizações esotéricas islâmicas, que duram séculos, né? Vêm desde 1400, tem as tarikas. E ele traduziu, e tem vários desses textos que foram publicados pela primeira vez em francês, na tradução dele. Outros não, circulavam em persa, e ele traduziu. O que ele traduziu foi uma montanha de coisas, e escreveu uma série de livros absolutamente notáveis, de uma erudição monstruosa sobre a filosofia iraniana. E você fica impressionado assim, com o número de grandes filósofos que teve o Irã. É uma coisa totalmente desconhecida no Ocidente. Eu, quando li o livro dele, que se chama Islam Iranian, No Islam Iraniano, 4 volumes, eu fiquei impressionadíssimo, estou impressionado até hoje com aquilo. Mas, e vocês viram aqui, você tem ideia, quando eu achei que eu tinha descoberto a ideia do conhecimento por presença, né, já tem um filósofo iraniano que descobriu isso no século XI. Você vê como são os caras, eles não estão para brincadeira. Né? E eu achei muito interessante, por que logo, o Henri Corbin não escreve sobre psicologia, nem psicanálise, nem nada, ele não é um psicanalista, ele é apenas um erudito persa, né? Erudito da língua persa, e um estudioso muito profundo do sufismo iraniano. Isso que, se o Jung disse isso, quer dizer que ele via algo em comum entre o pensamento dele e o sufismo iraniano. Nesta. E este camarada aqui afirma isso, e ele também está muito certo nisso aí. Porém, a investigação dele próprio, Peter Kingsley, leva à seguinte conclusão. Não é este ou aquele que está enganado. Toda a civilização ocidental está enganada. Desde o tempo de Parmênides e Heráclito estão todos enganados, porque ninguém entendeu Parmênides e Heráclito. Parmênides e Heráclito, um é tido como antepassado da lógica, outro como antepassado da dialética, mas eles não são nada disso, eles são mestres espirituais, eles são místicos. Né? E os textos dele têm que ser entendidos de maneira mística. Até aí eu concordo 100%, porque eu mesmo já disse isso. Né? Muito tempo antes de ler o Peter Kingsley, eu já dizia isso, que o pessoal realmente não entende, Parmênides e Heráclito, sobretudo quando vem uma oposição entre os dois, quando, isso eu falei claramente no curso, os dois estão dizendo exatamente a mesma coisa em linguagens diferentes. Mas, então, até aí eu concordei com ele. Porém, aí vem o negócio. Qual era o conteúdo da filosofia de Parmênides e Heráclito? Era a revelação mística da nossa divindade, da divindade do ser humano. Então, é o seguinte, Parmênides e Heráclito eram mestres gnósticos. Não é isto? Então é curioso que em todo esse esforço aqui de revelação, né, da mística, ele não menciona o nome de Jesus uma única vez. E Jesus foi muito claro quando ele disse: todos que vieram antes de mim são ladrões. Quer dizer, qualquer sujeito que se apareceu antes de Jesus com a pretensão de ser um mestre espiritual, de estar transmitindo uma mensagem de Deus, é um ladrão. Isso inclui, evidentemente, Parmênides e Heráclito. Que eles são mestres místicos, não duvido, claro que são, mas são mestres gnósticos, no fim das contas, né? Que estão, então, o quê? Divinizando o ser humano. Ora, divinizando o ser humano, isso em si é errado? Não, porque o próprio Jesus disse: vós sois deuses. Né? Então, você revelar que o ser humano é um deus não estaria tão errado, com a única ressalva o seguinte: você é Deus em Jesus e através dele. Sozinho você não é nada. Então não adianta você seguir Parmênides e Heráclito, né? Muito menos você seguir Carl Gustav Jung, que você não vai chegar a parte alguma. Você vai chegar só numa confusão. Assim, confusão elegantíssima, na verdade, porque se você pegar as obras do Jung, do Henri Corbin, tá um negócio de uma riqueza assim, intelectual monstruosa. Tá certo? Só que ele nos diviniza, ele nos transmuta em Deus? Não. Ele não tem o poder de fazer isso. Nenhum mestre espiritual tem o poder de fazer isso. Só Jesus Cristo tem. Porque Jesus não é um mestre espiritual, ele é o próprio Deus. Está compreendendo? Não tem. Veja, a pretensão de transcender Jesus é a primeira marca do gnóstico. É a marca mais inconfundível. Tá certo? Então, claro, Jung é um mestre espiritual gnóstico. Peter Kingsley é um mestre espiritual gnóstico. Ele sabe muita coisa, sabe coisas espantosas. Né? E você, quando penetra nesse mundo místico, você fica fascinado, como eu fiquei com os filósofos iranianos. Né? Desses filósofos, nem todos se apresentavam como mestres gnósticos, alguns se apresentavam como meros filósofos. Tá certo? Como o próprio Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino jamais pretendeu ou trazer uma nova revelação. O que é isso? Não é louco. Tá certo? Então, ele conheceu suficientemente a revelação de Jesus Cristo para saber que não dá para transcendê-la. Porque aí não é um mestre que está revelando, aí é o próprio Deus que está falando, meu Deus do céu. Né? Se você diz que o sujeito é um mestre gnóstico, ele traz a palavra divina, como Hegel, ou Karl Marx, ou Sigmund Freud, ou Carl Jung, ou Peter Kingsley. Eu digo, aí, ó, tem o defunto, faz o defunto andar. Ele não faz, né? Então não é Deus. Então se ele não é Deus, o discurso dele não é o discurso de Deus. Pode ser parecido, e esse é que é o problema. Está entendendo? Então, a revelação da verdadeira divindade do homem só pode vir através da ação direta de Jesus Cristo. Não é pelo aprendizado de uma doutrina. Não é sequer pela prática religiosa, não é por nada, é uma ação real de Jesus sobre uma determinada pessoa. Ele mesmo diz que é assim. Então, eu lamento todo esse esforço. Você não pode dizer que foi tudo perdido, mas para as finalidades que eles desejariam alcançar, não serve absolutamente para nada. Não é isso? Então, o título aqui, catafalco, sabe o que é catafalco? Catafalco é a mesa na qual, numa missa de defunto, você põe o cadáver. Não é isso? Então, aqui nós já estamos aqui no fim da civilização ocidental, porque ela errou em tudo. Todos nós erramos desde o tempo de Heráclito e Parmênides. Os primeiros que falsificaram Heráclito e Parmênides foram Platão e Aristóteles. E veio tudo errado até o fim, até chegar aí no Jung e Peter Kingsley. Ora, meu Deus do céu! É? O que é isto? É? Quer dizer, Os escolásticos tinham aquela expressão, né, que dizia que a mensagem divina é, no fim das contas, aquilo em que todos, sempre, em toda parte, acreditaram. Quer dizer, é um patrimônio comum da humanidade. É claro que cada um só vê à sua maneira e vê com a sua limitação, mas há um certo ponto de convergência. Esse ponto de convergência é pequeno, na verdade. Tá certo? Aquilo que existe de comum, o que nós pudermos chamar, sei lá, usando o termo do Guénon, né, a unidade da tradição. A unidade da tradição é um pedacinho assim de tudo que nós conhecemos e falamos. Tá certo? Onde, é onde existe a perfeita concordância, por exemplo, Platão, Aristóteles, né, os filósofos iranianos, os filósofos modernos, Descartes. Há um ponto de convergência ali, claro, senão nós não poderíamos entender nada. Se a variedade dos filósofos e das filosofias fosse a variedade absoluta, sem nada de unidade no fundo, nós não poderíamos entendê-lo. Também é claro que esta unidade, essas verdades fundamentais, aparecem no discurso filosófico de variadas maneiras. Ora de uma maneira mais direta, ora de uma maneira mais figurada, ora de uma maneira mais distorcida, ora menos distorcida. Aparece sempre sob a forma de fragmentos da unidade. Fragmentos que você compreende porque refletem a unidade, senão eles não significariam nada para você. Eis aí, vamos dizer, aliás, quando Kant diz que tudo que nós percebemos do mundo exterior são fragmentos e que nós, a nossa mente é que unifica tudo isso, eu acho isso absurdos, absurdos. Porque se as percebessem as coisas como fragmentos, nós não as perceberíamos de maneira alguma. Quer dizer, se eu sou capaz de unificar algo, eu por mim mesmo, sem que os próprios entes que eu percebo me insinuem esta unidade, então eu, mais do que perceber a unidade, eu a estou produzindo. Se eu fosse capaz de produzir a unidade do mundo, eu seria capaz de criá-lo. Quer dizer, não é possível que a unificação do mundo seja apenas um ato cognitivo. Não é possível. Porque se ele é apenas cognitivo, ele já é abstrativo, está entendendo? Está separando o existir e o ser. Aliás, o conhecer e o ser. Está entendendo? Se está separado o conhecer e o ser, então você só está vendo a parte cognitiva, não a parte existencial, existente. Então, compreende? Isso é um erro monstruoso do Kant. E, na verdade, se você pensa bem, é um erro primário. Eu não posso unificar, né, os dados dos sentidos se eles mesmos já não se apresentam a mim de uma maneira unificada. Eu não posso fazer isso. Porque se houvesse uma unificação puramente cognitiva, ela não seria uma unificação de maneira alguma. Seria apenas uma imagem. Né? Uma imagem separada do ente real. Ora, se aqui tem a imagem que você tem e aqui está o mundo real, que unificação houve? Não houve unificação nenhuma. Está tudo separado. Deu para entender? Eu não sei se eu sou capaz de explicar isso bonitinho por escrito, mas aqui oralmente estou explicando o melhor que eu posso. Né? Então, vamos dizer, esses velhos erros gnósticos, eles continuam se repetindo, aparecendo sob mil formas. E às vezes as pessoas que se acreditam ser mais ortodoxamente cristãs caem no mesmo erro. Por quê? A presunção. Quer dizer, o sujeito não entende que, por exemplo, se ele passar a vida inteira estudando a doutrina da Igreja, isso garante que ele vai estar na verdade? Não, não garante, meu filho, porque a sua mente só funciona se tiver assistência do Espírito Santo. E quem manda o Espírito Santo? Deus Pai, Deus Filho. Portanto, veja, você entender a doutrina da Igreja já é um milagre. Está entendendo? Na verdade, se você pensar bem, o nosso dom da fala é um milagre. Existe algum bicho que tem o dom da fala? Não tem. Você vê, claro que tem o signo. Animais conhecem signos. Mas eles não formam uma linguagem com isso. Isso simplesmente não é possível. Você vê, um cachorro, se você fala o nome do dono dele, ele sai procurando o dono. Ele não é capaz de pensar no dono abstratamente, na ausência do dono. Quer dizer, o signo para o bicho é sempre um sinal de presença. Para nós também, às vezes, é. Mas na maior parte dos casos, não é. Todas as coisas da qual eu estou falando aqui não estão fisicamente presentes, no entanto, vocês entendem. E isso é que é próprio do ser humano. Ou seja, você é capaz de se entender com outros a respeito de coisas que estão ausentes dos dois. Isso é claro que é uma coisa milagrosa. Não tem fisiologia cerebral que possa explicar isso. Aliás, nunca foi encontrado um elo entre cérebro e consciência. Não tem até hoje. Não é isso? Agora, existem analogias. Isso também não quer dizer que você possa pensar e falar tá sem cérebro. Não é isso? Então, eu acredito que, na verdade, o cérebro é uma espécie de filtro que ele adapta a consciência humana, não é isso? Às condições do mundo físico onde nós vivemos. Mas existem coisas que transcendem isso aí. Se você pensar bem, o próprio dom da fala transcende qualquer cérebro existente. Então, se você dissesse, olha, se para cada palavra que nós falamos tem que ter um sinal gravado em alguma parte do cérebro, você acha possível um treco desse? Ademais, o que é cérebro? Cérebro é uma coisa física, é um ente material apenas. Então, você explicar como este ente material produz esta infinidade de mundos imateriais e de signos, não dá para conectar uma coisa com outra. Então, a hora que as pessoas... Isso aqui o Peter Kingsley também critica, que o pessoal perdeu a noção do caráter sacro da fala. E ele tem razão nisso aí. Ele tem razão em muita coisa que ele diz. Tem alguns parágrafos absolutamente notáveis que ele escreveu, vou dar um exemplo aqui. A nossa era moderna democrática manufaturou uma espiritualidade pessoal para atender as necessidades de todo mundo, a qual é absolutamente tem a garantia de ser calma, doce, pacífica, polida, positiva, confortável, tranquilizante e não ameaçadora. E em vez de deixar o sagrado em paz no canto dele, como teria sido bem melhor, seria a coisa mais sábia a fazer, nós o domesticamos, e o domesticamos não menos efetivamente do que conseguimos domesticar praticamente tudo mais. O domesticamos, o trivializamos e o diminuímos até que concordamos em fazer dele algo politicamente correto. Isso aqui está absolutamente perfeito, a descrição. Quer dizer, o Kingsley ele está muito certo na sua crítica que ele faz da modernidade, mas a ideia de que ele, usando de Parmênides e Heráclito, destruiu toda a certeza da civilização ocidental, fala, não, espera um pouquinho, isso aí você está exagerando. Quer dizer, você descobriu que os dois são mestres gnósticos. Concordo plenamente que são mestres gnósticos. Mas se são mestres gnósticos, significa o seguinte, a verdade divina eles não conhecem. Eles conhecem alguma outra coisa. Essa outra coisa é espiritual, é importante, é valiosa? Claro, claro, claro. Só que não é a verdade de Deus. Pode ser do diabo. Deu para entender? Então, hoje eu vou parar por aqui mesmo e dar mais um tempo para as perguntas. Tá? Daqui a pouco nós voltamos. A atividade de todos os nossos cientistas sociais, cientistas políticos, consiste basicamente em prever tudo errado. E como eu tenho feito previsões há mais de 20 anos, sempre acertadas, eu acho que é da minha obrigação ensinar os meus alunos a fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Antônio Pavese Neto. A crise de linguagem no mundo moderno reflete um processo descivilizacional pelo qual passa o Ocidente, comparável ao fim do Império Romano? Não, de maneira alguma. O que está acontecendo hoje é absolutamente inédito, porque é um processo de destruição universal da alta cultura e da linguagem. Isso nunca aconteceu antes. O que aconteceu no Império Romano podia parecer universal para eles, porque eles não conheciam o resto. O que o romano sabia da China ou da Índia? Nada. Né? Mas hoje, o que acontece aqui é o que está acontecendo na China, na Índia, em todo lugar. Isso graças aos meios de comunicação, que antigamente não existiam. Bruno Sousa Mendes pergunta, você mencionou a separação do ideal com o real no Kant, li isso também em Schelling. Bem, com Schelling, o problema é o seguinte, existem quatro filosofias do Schelling. E à medida que ele foi evoluindo e envelhecendo, ele foi se afastando do seu início, se afastando do idealismo alemão e se aproximando, por incrível que pareça, de Santo Tomás de Aquino. Não é que você pode ter encontrado isso no Schelling, mas mais tarde você não vai encontrar. Eu sugiro para você o livro sobre Schelling e Hegel, escrito pelo John Laughland. Laughland, L-A-U-G-H-L-A-N-D. John Laughland. Está aqui atrás o livro? Cadê? Ah, é verdade, está aí mesmo. Esse aqui. Schelling versus Hegel. Eu asseguro para vocês, é um dos livros mais interessantes que eu li na minha vida. E esse Laughland, ele, por incrível que pareça, ele não tem outros trabalhos filosóficos importantes, é só esse aqui. Mas bastou esse aqui e já fez um grande leitor de filosofia. Aí, John Laughland, exatamente. L-A-U-G-H-L-A-N-D. André Almeida, essa tendência inaugurada por Kant descobrir as chaves até então desconhecidas do universo não seria também a consequência do desenvolvimento de uma maior ambição pessoal impulsionada pelo individualismo pós-cartesiano, sem a menor sombra de dúvida? Porque a partir do momento em que Descartes inaugura o negócio do penso logo existe, quer dizer, a consciência que o eu tem de si como fundamento de toda certeza, ele coloca o ser humano no topo do universo. Para isso você vê como é absurda a ideia de que os pensadores modernos, como Copérnico, Galileu, Darwin, Marx, tiraram o homem do topo e botaram lá embaixo, e por isso mesmo nós nos sentimos humilhados. Não, uns põem lá embaixo, outros põem lá em cima, como em qualquer época. Eu não vejo grande diferença nisso aí. Mas, quer dizer, se você procurar na antiguidade, você vai encontrar, na antiguidade grega, você vai encontrar filósofos que afirmavam que ele não podia conhecer nada, o conhecimento humano é totalmente impotente, e outros que diziam que não era bem assim. Portanto, eu não vejo, nisso aí eu não vejo nenhuma diferença entre a modernidade e as outras eras. Mas esta diferença aqui, vamos dizer, da presunção do eu, isso não existe, nunca existiu antes. Na verdade, o eu nunca foi assunto filosófico antes disso. Vamos ver aqui. Roberto Cavalcante Coutinho Pires. O resumo é o seguinte: é correto afirmar que onde há signos, há linguagem? Há, de maneira, como é que se diz? Metonímica. Há certos aspectos da linguagem, mas esses aspectos não se confundem com a linguagem. Quer dizer, a linguagem humana, no seu sentido pleno, não é repetida em nenhuma espécie animal. Também não é repetido em nenhum computador. Quer dizer, a linguagem humana pressupõe um sujeito capaz de compreendê-la. O computador compreende o que você diz? É claro que não. Ele opera com aquilo de acordo com pautas predeterminadas que o ser humano colocou lá. O dia que um computador inventar um ser humano, pode ser que você diga, bom, então, o computador pensou. Quer dizer, esse negócio de inteligência artificial, isso é uma figura de linguagem, gente. Isso é metonímico, pelo amor de Deus. Qualquer sujeito que sai falando isso, inteligência artificial, tem a deficiência de inteligência. Ele não sabe o que é inteligência, é por isso que ele acredita em inteligência artificial. Isso é inteiramente absurdo. Você tem, vamos dizer, operações que simulam a inteligência sob certos aspectos. Sob certos aspectos, portanto, é uma expressão metonímica, onde há uma parte que você está tomando erroneamente por um todo. Não é isso? Outra coisa. O ser humano não apenas compreende a linguagem, mas ele assume a responsabilidade pessoal, psicológica, moral e jurídica pelo que ele está dizendo. Por isso mesmo o ser humano pode ser processado. Você pode processar um computador? Claro que não. Então ele não tem responsabilidade. Se ele não tem responsabilidade, ele não tem consciência. Será que... Quando eu vejo obrigado a explicar isso, olha, eu fico com vergonha pelas pessoas, fico com vergonha de todos esses caras que estão falando de inteligência artificial. Inteligência artificial é universalização da burrice. Você fala em pensamento artificial, não é possível, ainda assim está errado. Tá certo? Porque é tudo uma imitação sem o elemento fundamental, que é o sujeito autoconsciente que está no meio do processo, meu Deus do céu. Não é isso? Agora, um computador pode se tornar autoconsciente no sentido humano? Não, porque o ser humano, quando ele é consciente, ele também é consciente da forma do seu corpo. Tá? Você pode fazer um computador que tem exatamente a forma do corpo humano? Com esta mesma carne, então seria um outro corpo humano, quer dizer, você é outro ser humano. Isso não seria um computador de maneira alguma. Então, mas esta mania de o ser humano inventa uma coisa, inclusive passa a usar esta coisa como modelo explicativo até dele mesmo. Assim como na Renascença aparece o relógio da corda e tal, daí aparece a ideia do homem relógio. Essa imagem foi muito comum, né? O homem é um relógio. Esse Deus é um relógio rígido. Tem gente que usa esta imagem até hoje, o Richard Dawkins usa essa imagem até hoje, para dizer que não existe relógio nenhum. O relógio se fez a si mesmo. Né? Quer dizer, tudo isso é de uma estupidez, de um mau gosto. Isso é falta de cultura, falta de desenvolvimento humano. As pessoas são humanamente deficientes, e intelectualmente mais ainda. Richard Dawkins, para mim, ele é burro. Gente, é burro. O cara não entende o que ele próprio fala. É uma coisa incrível. O sujeito ser capaz de usar uma linguagem científica não quer dizer que ele esteja entendendo aquilo. Você, para entender uma linguagem científica, é preciso que você a entenda desde um ponto de vista não científico, senão você não está entendendo. Por quê? A linguagem científica é um tipo de linguagem que é usado por um ser humano que tem outros tipos de linguagem também. E que ele é capaz de comparar um com a outra. E por isso mesmo ele sabe que está falando uma linguagem científica, porque não é a linguagem que ele fala com a cozinheira dele, por exemplo. Agora, se ele ficar preso dentro da linguagem científica, ele ficou burro na mesma hora. Ele não é capaz de medir a diferença entre os vários níveis de linguagem. E esta medida, por exemplo, aquele negócio que eu falo dos quatro discursos, né? Do possível, o verossímil, o provável e o certo. Se você não é capaz de fazer esta gradação, você não entende nada do que está falando. Você não tem consciência do que está dizendo. Gente, olha, quando eu falo, existe uma crise universal da consciência humana, eu não estou exagerando. Quando você vê Harvard realizando um debate sobre o Brasil, que vai lá, Feto Foca e Luciano Huck, fala, acabou o mundo, meu Deus do céu. Acabou a inteligência humana, os caras não sabem o que estão fazendo em Harvard. Estão gastando dinheiro a rodo para fazer essa. Isso é uma palhaçada. No ano que eu estive lá em Harvard, eu falando, né, não tinha ninguém desse nível. Tinha no máximo o Gilberto Gil, mas ele não falou nada, ele só tocou a musiquinha dele. Graças a Deus. Tá certo? E do meu lado estava lá aquele senador Suplicy. Quer dizer, o mais burro que tinha era o Suplicy. Não era o Feto Foca. Se tivesse o Feto Foca, eu não ia. Falou, não entro aí nem para ir no banheiro. Eu não sou um cara orgulhoso, mas esse mínimo de respeito por mim eu tenho. Eu não posso debater com o Feto Foca. Como não posso debater com uma tartaruga, com um porco espinho, com uma minhoca. Não posso. Você está entendendo? Com um jumento. Não posso. Eu não vou me rebaixar a esse ponto. Ah, mas o cara tem 40 milhões de espectadores. Fala, meu Deus do céu. Qualquer espetáculo pornográfico tem muito mais do que isso. Pega as mulheres peladas. Tem muito mais. Eu lembro um diretor do Banco Mundial que esteve no Brasil assistindo desfile de carnaval e disse, lá na Tchecoslováquia eles inventaram o socialismo com o rosto humano. Aqui vocês inventaram o capitalismo com bunda humana. Quantas pessoas tem ali olhando? Muito mais do que ver o Feto Foca, meu Deus do céu. E por causa disso eu vou agora discutir com o diretor da escola de samba? Você está brincando comigo? Quer dizer, o cara que... Veja, o seu Borroso, quando ele aceita discutir com o Feto Foca, ele está se rebaixando a um ponto merecido, porque ele é burro também. Ele é um falso homem culto, ele não tem cultura nenhuma, gente. Ele fica mostrando aí, eu li não sei o quê, eu li o diálogo de Platão. Essa é leitura de ginásio que ele está fazendo. No STF inteiro não tem um único homem culto. Vocês estão brincando comigo? Vocês sabem o que é cultura jurídica, gente? Eu sei o que é cultura jurídica, porque eu tenho alguma. Cultura jurídica é apenas coleção de opiniões. Só isto. Né? Não tem um único elemento realmente científico ali. São tudo só opiniões, opiniões, opiniões, opiniões, opiniões, opiniões. Você guarda o mundo, opinião na cabeça, você cria a sua própria, você é capaz de inventar outra. É... Mostra alguma habilidade, evidentemente. Mas isso é intelectualmente respeitável só se você inserir este material jurídico dentro de uma outra ciência. Você pode ter uma lógica jurídica, é possível. Tá certo? Você pode ter uma historiografia jurídica, é possível. Né? Mas o jurídico, não significa nada. Então, e você acha que esses caras têm alta cultura jurídica? É claro que não. Né? Porque eu sei o que é alta cultura jurídica, porque eu já vi gente que tinha. Né? Eu convivi com o Miguel Reale. Né? E meu pai era advogado, ele tinha lá todos os livros que ele estudou na faculdade de Direito. E eu lia tudo aquilo. Né? Eu lia os livros, por exemplo, do Alexandre Correia. Né? Lia os livros do Cesarino Jouro, professor de Direito do Trabalho. Falou, oh, gente, era outro nível, pô. Não vem brincar comigo com esses caras de hoje. Bicho, quando eu trabalhava no Jornal da Tarde, tinha um idiota, um repórter. O Jornal da Tarde assim, era o melhor emprego que tinha em São Paulo, porque eles pegavam jornalistas altamente experientes e botavam para ser os editores de página. Você tinha um editor-chefe e tinha lá mais 5, 6 editores que tinham que reescrever tudo que o repórter escrevia. Não bastava passar a caneta. Então era tudo absolutamente reescrito. E saía bonito, né? O jornal era de alta qualidade. Nunca houve um jornal com aquela qualidade de texto, nem antes nem depois. E tinha lá um desses repórteres que era metidinho, né? E eu reescrevi o negócio dele, e daí ele dizia, você mutilou o meu texto? Eu digo, você deu graças a Deus que eu não mutilei você. Que era o que você merecia. Tá entendendo? Foi só o texto, dessa vez, hein? Esse cara passou 2 anos, ele era professor da faculdade de Direito, porra. Você está entendendo que tipo de gente que sobe nessa profissão? Esse tipo de cara. Quer dizer, um repórter semi-analfabeto que se acredita que tem pruridos autorais. Né? A minha obra, você mutilou a minha obra. Ah, porra, está brincando comigo? Né? Bom. Vamos lá, o que mais? José de Faria, qual a diferença do conhecimento por presença do filósofo iraniano do século XI do Olavo de Carvalho? Eu não sei, porque eu nunca li a obra dele. Eu vi isto mencionado de passagem no livro de um filósofo iraniano atual que compara coisas, dizer, do mundo iraniano com Wittgenstein, etc. etc. É um iraniano que estudou em Harvard e está misturando as coisas. O livro não é ruim, não. É até interessante. Mas ele menciona de passagem esse negócio do conhecimento por presença. E eu nunca achei o texto propriamente. Eu não conheço esta teoria. Eu conheço só a minha. Né? Que Rafael Freitas. O senhor insiste que devemos formar nosso conhecimento da língua por meio da leitura assim dos nossos maiores escritores. O mesmo não se dá em filosofia. Não devemos formar nossa mente filosófica lendo a obra do Mário Ferreira dos Santos, o maior dos nossos filósofos. Bom, seguinte, o problema com a obra do Mário Ferreira dos Santos é que ele deixou aquilo num estado editorial absolutamente monstruoso. Mas tudo que ele escreveu de importante, ele escreveu ao longo de 16 anos, na base de 3 ou 4 livros por ano. E ele dizia, depois de eu morrer, vai vir alguém e vai dar um jeito nisso. Ele morreu relativamente novo, ele tinha 66, 67 anos, 62, 63. Na verdade, era um homem gordo pra caramba, tinha um problema cardíaco, não aguentou o peso e... morreu. E deixou este tesouro, né, misturado com lixo. Eu sempre disse, é preciso reescrever tudo isso do começo até o fim. Como se faz? Isso chama-se reconstituição conjetural. Isso é uma coisa que existe em filologia. Mas é preciso fazer, quer dizer, você tem que interpretar o que ele está dizendo, perceber o que ele está querendo dizer, que ele não conseguiu dizer, e você tem que dizer aquilo. Isso já se fez muitas vezes com obras de muitos filósofos, mas muitas obras do Edmund Husserl foram redigidas pelo Eugen Fink, que foi secretário dele, e que era um gênio, um homem fantástico. Né? Outras por outras pessoas. Tem o livro do Edmund Husserl sendo publicado até hoje, que ele escrevia com taquigrafia. Isso, 40 mil partes está aqui grafadas, sabe lá o que é isso? Então o pessoal pega aquilo e vai aos poucos dando um formato, né? Também eu vi o livro do Bernard Lonergan, Topics on Education, que foi um curso que ele deu, o pessoal pegou a transcrição, 10 pessoas levaram 5 anos para preparar aquilo. Né? Agora a minha o pessoal pega e está aí, professor. Não vai dar, né? Quer dizer, você tem que fazer uma reconstituição conjetural, é um trabalho de profundidade. Eu sei que eu não posso exigir isso no Brasil, mas nem por isso deixa de ser necessário. Entendeu? Então, eu não recomendo que você tente formar a sua mente filosófica lendo o Mário. Você tem que adquirir a mente filosófica primeiro e depois ler o Mário. Né? Você começa, vai ler Aristóteles, né? Aristóteles, Leibniz. Leibniz é um grande, imenso filósofo e escreve de uma maneira simples, claríssima, né? Não tem frescura nenhuma. Né? Lê o discurso de metafísica dele, a monadologia, ensaio de Teodiceia. É maravilha. Você não precisa concordar com tudo lá, mas alguma coisa você vai aprender ali. Né? Lê o Louis Lavelle. Louis Lavelle, além de um tremendo filósofo, é um tremendo escritor, um dominador perfeito da língua francesa. Não é isso? Pá, pá, pá, pá, pá. Guilherme Pérez Butcher. Professor, em que consiste o gnosticismo de Fichte e Hegel? O eu absoluto de Fichte parece que só faz sentido se entender que se refere a Deus. Epa, epa, epa. Claro, se você botar isso como Deus, funciona. Mas acontece que o Fichte diz, o eu é tudo. O eu humano. Então, a diferença entre, tanto nele quanto em Hegel, não há uma diferença nítida entre o eu humano e o eu divino. Ah, você pode chegar a algum conhecimento de verdade divina? Claro que pode, o próprio Deus te dá isso aí. Tá certo? E o ser humano tem capacidade de chegar a essas coisas, mas não a tudo, é só um pedacinho. E por trás do pedacinho você percebe que existe um mundo imenso que você antevê, mas não vê. Não é isso? Então é aquilo que diz o apóstolo, que agora nós vemos como num espelho obscuro. Né? E isso é o máximo que nós podemos chegar. Então, é o famoso negócio do Anaximandro, né? Que nós vemos, assim, nós temos uma, como se fosse uma cuia, né? De claridade que está boiando dentro de um mar de obscuridade. Né? Então, o conhecido é uma bolinha luminosa dentro do imenso mar do desconhecido. Agora, você não enxerga nada nesse mar? Claro, alguma coisa você enxerga, você sabe que ele está lá. Tá certo? E ter a consciência, né, deste imponderável é o que mantém você na linha correta, é o que mantém a sua consciência em dia. Você ter consciência, vamos dizer, de que a falha do seu conhecimento não é uma falha integral. Você conhece muita coisa. E Deus não pôs um limite preciso, quer dizer, você pode continuar conhecendo, avançando, avançando, avançando. Tá certo? Você nunca vai chegar lá? Lá aonde? Você sabe onde é o limite? Você não sabe onde é o limite. Quem pensa que sabe onde é o limite, que nem Kant, é louco. Você não sabe onde é o limite. Nem para fora, nem para dentro. Você não sabe nem o limite do conhecimento que você tem de você mesmo. Né? Você descobre coisa nova a seu respeito. Eu descubro todo dia coisa que eu não sabia. Né? Eu penso que eu me conheço suficientemente. Tem que conhecer suficientemente. Me conheço suficientemente em comparação com o que eu sabia antes. Tá certo? Mas é sempre um pouquinho. Você vai descobrindo coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Mesmo porque, quando você fica mais velho, você fica mais perto da morte. Então você começa a pensar na sua morte, coisa que você não fazia antes. Né? Então você, pela primeira vez, começa a saber mais ou menos como é a sua reação perante a presença da morte, coisa que você não sabia antes. Você não vai saber isso aos 14 anos, 15 anos, a não ser que você tenha uma experiência terrível de morte próxima. Pode ser. Não é isso? Vinícius Berton de Oliveira. Professor, não é notável que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem e recorreu à humildade frente a todo o poder tirano que havia e mostrou com exemplos singelos da vida dos aldeões e pescadores as verdades ocultas escondidas na eternidade e nem Heráclito, Parmênides ou qualquer outro filósofo atingiu? Claro, Heráclito, Parmênides era apenas dois. Não eram filósofos, eram mestres gnósticos, na verdade. Porque eles não tinham, vamos dizer, a humildade do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. E sabiam que estava apenas buscando, né, isso. e que, para além do que eles tinham percebido, existia ainda um imenso oceano. Eles então se orientavam nesse oceano, mas não quer dizer que o conhecessem, que o dominassem intelectualmente. Então, é por isso que eu digo que a finalidade da filosofia não é criar uma doutrina, é criar filósofos, ou seja, criar pessoas que são capazes de continuar com esse esforço de conscientização, de maneira que ele nunca pare, nunca acabe. Porque se ele parar, bom, daí a humanidade pirou de vez. Então, nós não estamos aí para criar uma doutrina e esclarecer o sentido último da realidade. Ninguém fez isso, ninguém fará. Kant não fez, Nietzsche não fez, Marx não fez, Freud não fez, Jung não fez, e o Peter Kingsley também não fez. Né? E eu muito menos. Né? Então, veja, uma coisa muito importante, vocês terem ideia, é o seguinte, eu nunca escrevi nada, nem uma linha sobre o que a sociedade humana deveria ser. Eu acho que você criar um modelo de sociedade já é uma forma básica de totalitarismo. Eu acho que nenhum ser humano tem a capacidade de criar uma sociedade para todos os outros. Eu não sei o que os outros vão querer. Eu não sei o que eles acham bom. Eu sei o que é bom para mim. Às vezes nem eu, bicho. Às vezes eu não sei o que é bom para o meu cachorro, tá entendendo? Eu ofereço uma coisa e ele quer outra. Tá entendendo? Você vai lá dar um bife para ele, ele não quer, ele quer uma cenoura. Né? Isso já me aconteceu. Né? Então, como é que eu vou saber o modelo de sociedade? Todo mundo que faz modelo de sociedade é um totalitário. Ah, mas a sociedade liberal é totalitária do mesmo jeito, pô. Eu sou contra qualquer modelo de sociedade, por isso mesmo eu posso criar uma ideologia? Não posso criar. Agora, o cara que me chama ideólogo só prova que é um analfabeto, não sabe o que está falando. Agora, eu dei algumas opiniões sobre fatos políticos do dia, tá certo? Mas vocês veem a imensidão do horizonte de consciência que eu estou mexendo aqui? Com essa análise que eu faço de problemas metafísicos, gnoseológicos, psicológicos, etc, etc, etc, com o monte de exames que eu já fiz sobre todos os grandes filósofos da humanidade, você pega as opiniões políticas e coloca elas no meio disso e vê que tamanho que é a minha obra política. É um grãozinho. Agora, esse grãozinho, se você pegar, por exemplo, o Dugin, o que é a obra inteira dele? É a concepção política. Ou seja, aquilo que para um cara como o Dugin ou como o senhor Fernando Henrique Cardoso é um universo inteiro, na minha obra é uma migalhinha, é um feijãozinho, não é nada mais. Agora, tudo que está além desse feijãozinho, você acha que jornalista sabe? Você acha que o acadêmico brasileiro sabe? Não sabe nada, meu Deus do céu. Você acredita que existe algum acadêmico brasileiro capaz de ler o livro do Peter Kingsley e fazer uma crítica como eu fiz? Não sou capaz de entender, bicho. Hã? Você dá para esses caras os livros do Jung. Vamos perguntar se tem português. É? Primeiras perguntas. Se tem português. Tem português. Então, se eu pegar assim, o número de filósofos que eu já examinei, a obra completa, e fiz críticas aprofundadas, sérias, não é críticas de esculhambar, não, exame sério. Mesmo quando eu critico os caras, eu estou levando a sério, pô, não estou desrespeitando. Desrespeitar o cara é você falar mal dele sem dedicar o tempo de conhecer a obra dele, que é o que fazem comigo, não é isso? Agora, eles não conhecem a minha obra porque não têm capacidade. Você é capaz de imaginar, sei lá, o Caio Blinder lendo a minha análise do Descartes ou do Aristóteles, falando alguma coisa? É impossível, gente. Veja, eu tenho um site que eu assino e eu recebo todos os trabalhos acadêmicos que saem no Brasil que me mencionam, todos. E por mês vem aproximadamente uns 40, 50. Somando tudo já chegou em mais de 1.000. Desses 1.000, você não tem 2 que citem as minhas obras. Todos escrevem baseado em coisas, são os que eles viram na mídia. Você acha que isso é trabalho acadêmico? Você acha que isso é... Por isso, esses caras não têm formação universitária, meu Deus. Eu tenho formação universitária, eles não. Eu sei o que é formação universitária, eles nem sabem. E eu tenho porque eu fui buscá-la por mim mesmo. Se eu fosse buscar numa universidade brasileira, teria conseguido ser igual a eles. Eu não sou, não posso dizer que eu sou um autodidata, porque eu estudei os 3 anos e meio com o padre Lazans, que era o melhor curso de filosofia que tinha, né? E não tirei o diploma final porque o padre morreu, né? E no dia seguinte cheguei lá, está um cara explicando o evangelho segundo Nietzsche. Eu falei, ah não, vai lamber sabão, eu não quero isso. Nietzsche, que Nietzsche entender de evangelho, meu Deus do céu, né? Então, Nietzsche é um homem de muito talento, sem dúvida, um grande poeta, né? Às vezes tem ideias geniais, mas de evangelho, você desculpa, eu não entendia nada, né? E outra coisa, ele era maluco mesmo, porque ele dizia que ele era o anticristo. O anticristo devia estar rindo dele. Ah, ele pensa que é eu. É. Quer dizer, o coitado, rapaz, o coitado que estava lá morrendo de sífilis, né? O cara pegou uma puta daquelas bem baratinha, né? Queria comer a Luz Salomé não deu para ele, foi pegou uma puta de rua, catou sífilis e morreu de sífilis, porra. Não é para ficar com dó do cara? Né? Naquele tempo não tinha penicilina, porra. Né? Sífilis é megalomania. É? Claro, sífilis é megalomania. As obras finais dele, eu sou um anticristo, não sei o quê, por que escrevo tão bem, por que meus livros são tão bons, por que eu sou tão genial. Está maluco, evidentemente. Né? Agora, esse pessoal que leva a sério o Foucault, o Pierre Magnat falou, eu era amigo do Foucault desde criança, né? Ele é maluco. Todo mundo sabe que ele é maluco, pô. Né? O homem que tinha raiva do fato de ter, precisar ter um pai. Ele queria ter nascido sem precisar de um pai. Falei, tente, continue tentando. Né? Quer dizer, é o tipo da ideia que não é para ter. Né? Vamos ver aqui. Guilherme Melo Ferraz de Siqueira. Apesar, professor, a proibição kantiana de conhecer a coisa em si tem ligação com o conceito da bifurcação e a ideia da qualidade primária e secundária da matéria, como se vê em Newton e Galileu, sem sombra de dúvida. O Kant aprofundou esta bifurcação, as qualidades primárias e secundárias. Né? Ele chegou ao ponto, vamos dizer, de dividir o mundo entre o que nós conhecemos e o real. O real está sempre fora daquilo que nós conhecemos. Existe, no máximo, uma analogia, uma coisa parecida, o que nós imaginamos. E existe, vamos dizer, a certeza da universalidade daquilo que nós estamos dizendo. Ou seja, eu digo uma tremenda besteira, eu digo isso aqui não conhecido com nada real, mas é universal. Ou seja, você não busca mais a verdade, mas busca a universalidade. A universalidade da estupidez, obviamente, né? Quer dizer, olha, tem muitos filósofos que eu parei de respeitar. Kant é um deles. Você imagina, eu com 20 e tantos anos lendo Kant, né? Ficava espantado com aquilo, me achava um coitado, porque dava tanto trabalho para entender aquilo, levava 3 horas para entender cada página. Né? À medida que eu fui entendendo, eu falei, mas era só isso que tinha para entender? Né? Tem filósofos que não te decepcionam. Leibniz não te decepciona jamais, mesmo quando ele está errado. A coisa vale a pena. Santo Tomé de Aquino não decepciona jamais. Não é isso? Dan Scott, então, nem se fala. Hugo São Vitor, nem se fala. Não é isso? O Louis Lavelle não te decepciona. Né? Tem muitos assim. Mas tem outros que você vê, eles realmente dão com treta. Agora, pensa assim. Das pessoas importantes, pessoas que têm poder, que têm influência, quantas são honestas? É a maioria? Você acha possível? Não, então entre os filósofos também. A maioria é trapaceiro, prepare-se. Né? E quando você descobre um que é honesto, pô, você dá graça a Deus. Gustavo Amaral de Moraes. Professor Lama, por que o ensino da medicina não é facilitado assim como o senhor faz com a filosofia? Não conhece nenhum professor médico que pretende quebrar a bolha dos médicos. Olha, bicho. Né? O falecido professor Carlos da Silva Lacaz pensava isso aí. Então ele escreveu um livro de 1000 páginas, né? Doenças iatrogênicas, doenças criadas pela medicina. E ele era secretário da saúde em São Paulo. E foi professor da faculdade da USP. É um grande professor, um grande médico, um grande pensador. Infelizmente já falecido. E escreveu aquele livro, deu tanto trabalho para ele que escreveu o livro e morreu. Rafael Badotti, no livro Arquipélago Gulag, o autor compara a tortura do regime soviético com a tortura ocorrendo na Inquisição. Essa seria a demonstração do que A Maria Elvira Baré fala no seu livro Imperiofobia, Lenda Negra, sem sombra de dúvida. Mas você vê, o que que o Solzhenitsyn sabia de Inquisição nos anos 30, 40 da União Soviética? Nada, absolutamente nada. Você vê aqui, o verdadeiro estudo da Inquisição começa justamente nos anos 40, no Ocidente. Então, pela primeira vez, alguns historiadores tiveram acesso aos autos dos processos inquisitoriais. Veja, o cara escrevendo sobre Inquisição há 5 séculos. É a primeira vez. Ah, vamos ler os processos. É? Bastou ler o processo e viu que você estava enganado em praticamente tudo. A primeira coisa, você descobriu que os inquisidores eram pessoas extremamente criteriosas, de jamais acusar um inocente, jamais acusar um sujeito sem dar a ele todas as possibilidades de se explicar. Porque dizer, olha, não basta o sujeito ser... até a expressão, existe a heresia material e a heresia formal. A heresia material é aquela que é uma heresia, mas o sujeito não teve intuito herético. Só se tiver intuito herético, bom, então é formalmente uma heresia. Se só teve heresia material, você explica para o cara e manda ele para casa consertar o negócio. Não acontece mais nada. Tá certo? E heresia formal, você só pode condenar o sujeito se ele não desistir dela de jeito nenhum. Né? Bom, isso entre outras coisas. Né? Os famosos aparelhos de tortura da Inquisição jamais existiram. Isso foi um cara que escreveu em 1540 e pouco, um suíço, inventou tudo isto. E esse livro foi copiado durante séculos. Até hoje é copiado, até hoje aparece. Esqueci o nome do cara. Né? Mas tem um vídeo do professor Henry Kamen, é um historiador judeu, que escreveu um livro excelente sobre a Inquisição Espanhola. E ele diz, olha, quando nós fomos examinar os atos do processo, não tinha nada daquilo, era outro negócio completamente diferente. Mas, entre a ciência histórica profissional e a história que se passa, que se transmite nas escolinhas, nos livros populares, na mídia e no cinema, a distância é imensurável. Não é isso? Quer dizer, quando vão corrigir a versão popular? Eu acho que nunca. E o Solzhenitsyn, na União Soviética naquela época, no máximo ele teve acesso à visão popular. Quer dizer, quantos livros profissionais sobre Inquisição ele leu? Nenhum. Se você pegar, por exemplo, o livro do nosso Alexandre Herculano sobre Inquisição, o livro está todo errado. É um clássico da língua portuguesa? É. Mas Alexandre Herculano nunca leu um processo inquisitorial. Então, como é que ele pode escrever a história de um tribunal sem ler os processos que passaram para ler? Eu não sei como é que ele fez. Pegou algum autor inglês, americano, copiou. Inglês, americano, chutou. Nome da Rosa. É, sem contar coisa como Nome da Rosa. Nome da Rosa é o livro mais absurdo que eu vi na minha vida. Porque os caras... Diz que os caras estavam procurando a segunda parte da poética de Aristóteles, que diz proibia a comédia. Mas como que eles podiam, em 1200, 1300, como é que eles podiam... Está procurando a segunda parte da poética, se a poética só foi descoberta em 1548, 200 anos depois. É? A primeira parte, é? A tal primeira parte, e a segunda nunca soube nada. Como é que você vai procurar a segunda parte de uma coisa que você não sabe da existência da primeira parte? Claro que é uma gozação. Esse Humberto Eco, esse é um charlatão vigarista pra caralho. É tão vigarista que ele ensina você a fazer tese universitária enganando o professor, porra. O livro dele, Como se faz uma tese, é enganação pura. E ele ensina a fazer enganação. Quer dizer, ele não é tão desonesto assim, né? Ele é que nem o filme que viu outro dia, O Ladrão Honesto. Né? É um filme com o Liam Neeson, O Ladrão Honesto. É o Humberto Eco. Bom, aqui, Eduardo Salles da Costa. Professor, como vai o projeto da Disputácia? Ainda vai mal, porque eu tenho muita coisa para terminar antes disso. Esse ano eu tenho que produzir os 3 ou 4 livros baseados nos meus cursos. Cada um desses leva alguns meses. O negócio está ruim, viu? Você veja, se você pegar, né, o Noam Chomsky, tem uma equipe de 20 redatores, né? Tudo que ele fala vira livro no dia seguinte. Né? Eu não tenho isso, gente. Eu tenho aqui esta amiga queridíssima que está me ajudando, né? Que é a Mariana, e olha lá, não temos mais ninguém. pessoal, às vezes, quando faz transcrição, as transcrições saem horríveis, não é por nada. Não. Eu agradeço que faça transcrição, Lord, pelo menos tem alguma, mas elas saem horríveis, porque o pessoal não sabe assim, onde vai um ponto, onde vai uma vírgula, onde começa, onde termina a frase. Né? Vera, na fala oral brasileira, a fala oral é muito informal demais. Isso é assim em toda parte, não é? Toda parte do Brasil, mas aqui não é assim. Né? Aqui você, claro, encontra conversa informal, conversa de moleque. Né? Se você vai em certos bairros, onde o pessoal está lá cheirando coca, é assim. Mas a conversa normal aqui, se pega um Washington, dá para você transcrever a conversa com ponto e vírgula, tudo certinho. Mas a fala brasileira ela é muito informal demais. E quando você tenta ser formal, sai pedante. Não sai normal. Veja, eu consegui escrever de uma maneira que chega a ser elegante sem ser pedante. Você não sabe o trabalho que isso me deu. Anos estudando e treinando. Eu consegui fazer isso. Mas eu não consigo fazer isso passando do oral para o escrito. Tem que pensar a coisa já escrita. É difícil, gente. A vida é dura mesmo. Tá bom? Então, por hoje é só. Não esqueça do meu curso, né? Ciência Política, Saber, Prever e Poder. Tá bom? Até lá, muito obrigado.